esperaba nada tu amor, oh baby. Para siempre tú y yo, para siempre tú y yo. Qué pena, vivemos a paso. Resistimos, no lutamos, porque el destino no dejó. No dejó. Él se arrepentió, voltó atrás y está en otra vez. Que virou mulher.

era seu nome. E esse prato fiz questão de aprender. Agora o meu homem a toda hora pede para eu fazer. É louco por truca, truca. E eu não consigo negar. Mas se ele insiste muito, nem sei onde vamos chegar. O meu homem só quer truca, truca. O meu homem só quer truca, truca. De tanto truca, truca, eu estou a ficar meio maluca. O meu homem só quer truca, truca. O meu homem só quer truca, truca. Eu estou a ficar meio maluca. Fui de férias para o Japão e muita coisa eu provei. Mas meu amor mostrou-me um prato que eu adorei. Truca, era seu nome. E esse prato fiz questão de aprender. Agora o meu homem a toda hora pede para eu fazer. É louco por truca, truca. E eu não consigo negar. Mas se ele insiste muito, nem sei onde vamos chegar. O meu homem só quer truca, truca. Mas só queria truca, truca. Espero que já venho, Zé da Boina. Tive mulheres com tantos apelidos, solteiras, separadas, só não quis com maridos. Eu já tive mulheres, cada uma um caso estranho. Mas sendo mulher casada, esperei que eu já venho. Tive a Maria na Pide e a Augusta Caiola. Tive a Inês Jacinto e a Maria Rebola. Tive a Joana do Pé Curto, também a Antónia Pérez. Tive a Catarina Murti e a Joaquina Alferes. A Ruth do Carrossel, o apelido já me passou. Fui corrido pela mãe dela e apanhado pelo avô. Eu já tive mulheres com tantos apelidos, solteiras, separadas, só não quis com maridos. Eu já tive mulheres, cada uma um caso estranho. Mas sendo mulher casada, espera aí que eu já venho. Eu já tive mulheres com tantos apelidos, solteiras, separadas, só não quis com maridos. Eu já tive mulheres, cada uma um caso estranho. Mas sendo mulher casada, espera aí que eu já venho. Lembro-me a divorciada, me chamava Bebé, mas ficou logo avisada, sei a boina, sou o Zé. A Zezinha Vidão e a Marta Parrachinha, tive a Verónica Adão e a Lourdes da Concertina. Solteiras divorciadas, tanto apelido eu ouvi. Olha, vou ali e já venho, pois casadas nunca quis. Eu já tive mulheres

estava reformada, mas tinha uma filha linda, era dessa que eu gostava. À casa da viuvinha, preparei-me então fui. À casa da viuvinha, bati à porta da sala e falaram-me da cozinha. Ninguém pode imaginar a alegria que eu tinha. Estavam ambas à fogueira, mandaram-me entrar para dentro. Estavam ambas à fogueira e eu, como sempre gostei e gosto da brincadeira, espatei três beijos na velha, porque essa era a primeira. Olha, chama-se Joaquina, é única e é morgada. Você não lhe deia beijos, que ela é muito envergonhada. Você vai cear conosco, mas eu quero um favorzinho. Vai com a Joaquina à adega tirar uma caneca de vinho. Como sabe, não é longe, é perto e bom caminho. Candeia, que era aquilo que ela queria quando chegamos à adega, que era aquilo que ela queria e eu apaguei a candeia, que as escuras também via. Ela não era saronha, começámos a palpar. Ela não era saronha, quando eu apalpei o pipo, já ela tinha a mão na roupa. Que era de aproveitar, começámos o trabalho. Que era de aproveitar, porque era um pipo novo que estava por encertar. Até as borras saíam. A trabalhar com canseira, a Joaquina começou. A trabalhar com canseira, porque ela, coitadinha, ai, era muito trabalhadeira. Quando ela abria o pipo, eu metia a torneira. Sem jeito, mas eu não sou aldrabão, queria o trabalho bem feito. Desculpe, minha senhora, mas ainda não estamos fartos. Já lhe tombei a vasilha e agora aperto nos arcos. Faz coisas desesperadas, sabemos que quem espera faz coisas desesperadas, mas a Joaquina queria o pipo com as leivas bem untadas. Pois não houve malvadez para a velhota ficar contente. Pois não houve malvadez, eu peguei na minha gaita, ficámos dançando os três. Eu peguei na minha gaita, ficámos dançando os três. Eu peguei na minha gaita, ficámos dançando os três. Em então já viram um bocado, já estivemos a ouvir música romântica, já fomos para música pimba, um bocado concertina, e agora para chegar por uma desgarradinha, mesma maneira com Maria do Sameiro e Pedro Moreira. Conhecido por Moreira, sempre a cantar à desgarrada, entrada e cantadeira. E tenho umas boas cordas, de cada vez que te malho, ai, a ir a parte das bordas. Que o povo já deu por ela. Que o povo já deu por ela. E de tanto já ter malhado, Meira abriu a rachadela. Enterrai-me num caixote, deixai-me o malho de fora, quem quiser tocar que toque. Thank you. ficamos sempre na desgraçadinha maneira com Cristiano Sá, Augusto Moreira, entre o novo e o velho. Última desgarrada da manhã, o striptease do Jorginho, Minhoto Marotos e Jorginho. Bem-vindo, amigo Jorginho, bem-vindo, amigo Jorginho, e a quem escuta a desgarrada, e a quem escuta a desgarrada, andava aí bem calminho, mas com a mente preparada, para que seja animada, agora que estás mais maduro, te pergunto nesta quadra, os sonhos do teu futuro. Aqui estou firme e duro, aqui estou firme e duro, sempre pronto para as cantigas.

No primeiro mês de 2020, sábado 18 de janeiro, 21 horas, o espetáculo Meia Portuguesa é na sala Montition em Saint-Jean-le-Blanc, com o conjunto Capa Negra, Ruben Aguiar e José Malhoa, numa organização Fun Melody Production. Numerosos prémios a ganhar. O conjunto Capa Negra e os artistas Ruben Aguiar e José Malhoa querem desejar-lhe um feliz ano novo na sala de Montition em Saint-Jean-le-Blanc, sábado 18 de janeiro de 2020. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Une année riche en événements se prépare pour Radio Arc-en-Ciel. Nous pouvons dès à présent vous annoncer les prochaines dates. Repas suivi d'un bal pour la fête des amoureux, le 15 février à la salle de Saint-Privé-Saint-Méma, avec le groupe de Schwadl et le duo 25 avril pour créer l'ambiance musicale. Et une morue à la portugaise pour régaler vos papilles. Puis, le samedi 25 avril, à nouveau à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Méma, le bal de la Révolution des œillets. Et n'oubliez pas, début juillet, au parc de Lignerolles, notre grand week-end festif, la fête des Saints populaires. Donc, devenez adhérent, partenaire, animateur, mais faites grandir cette famille Radio Arc-en-Ciel. Feliz Ano Novo. Des meilleurs vœux et une bonne année. Feliz Ano Novo. Une très belle et heureuse année. Bonne année à vous. Prospero Ano Novo. Bon anno. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année et restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Essas mãozinhas iam valer. Então, como eu tinha dito, as dedicatórias já chegaram aí à Rádio Arc-en-Ciel na emissão Portugal em Festa. Então, a primeira dedicatória vem de Portugal diretamente, sim, sim, sim, para festejar um feliz aniversário a quem a Mani arrojou. Desejo muita felicidade e um dia especial, um feliz, como você merece. Gosto muito de si. Tudo bom hoje e sempre. Muito beijinhos, Isabel de Lavra, Portugal. E parabéns a você, Manu de Arrojo. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer. Mas eu só me lembro, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim. Mesmo assim eu penso nela. E de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por um instante sou feliz. Sou vagabundo por amor, e vai o que onde for, mesmo assim eu penso nela. Meu primeiro amor pensei que era eterno, por isso até lhe fiz mais que uma canção. Mas quando lhe falei mais da minha vida, foi sem seguida do meu coração. Meu segundo amor julguei ser diferente, tanto que até pensei numa vida a dois. Mas quando falei, vou cantar para sempre. Nada foi em frente, e também sofreu. Só a velha guitarra ficou comigo. Só a velha guitarra não me deixou. Nunca me abandonou este amor antigo. Coração amigo, verdadeiro amor. Nada do meu passado e do meu presente, e só ela entende. a sonhar. Tenho amor que não tenho ao acordar. Sonhador, sonhador, não importa ser chamado. Se tenho amor que já não tenho acordado. Quero ver essas mãozinhas e eu. Bateu à porta e eu deixei-o entrar. Parecia tão diferente. Confiei e fui em frente e com ela quis casar. E fortúnio do destino, esse meu passo. Quero ouvir. Ai destino, ai destino, ai destino, quero ter. Ai destino, ai destino, destino que queres ter. Ai destino, ai destino, ai destino tão. Essas mãos e ainda mais alto. Era o grande artista Tony Careira e era para quem? Para Manuel Arrojo, que está de parabéns hoje mesmo, e da parte da Isabel Lopes, diretamente de Portugal. E mais outra dedicatória que vem também diretamente de Portugal. Manuel Lemos, para todos os auditórios da rádio, para todos os animadores da rádio. Eu é que vou entrar na festa, aumenta o som. E vamos lá então com amigos de sobreposta, eu é que vou. Então vamos lá. Dançar é bom até o dia amanhecer. Eu é que vou entrar na festa, aumenta o som que eu quero ver o chão tremer. Eu é que vou, também vou nessa. Dançar é bom até o dia amanhecer. E quem tiver problemas deixe-se para lá. Abre um sorriso, pula e dança, solte a voz. Entre com tudo num agito, numa onda de alegria. Chega mais para cá, se junta a nós. Bebe mais uma, faz um brinde natural. Que energia boa e fica pelo ar. Quem tem amor vai namorando, aproveitando a folia. E quem está sozinho encontre um par. Eu é que vou entrar na festa, aumenta o som que eu quero ver o chão tremer. Eu é que vou, também vou nessa, dançar é bom até o dia amanhecer. Eu é que vou entrar na festa, aumenta o som que eu quero ver o chão tremer. Eu é que vou, também vou nessa, dançar é bom até o dia amanhecer.

mais outra dedicatória. Poder jogar por amor. Mas esta da minha parte para o senhor Joaquim Inácio, que está de parabéns hoje. Parabéns, Joaquina. Tudo de bom naquele dia. Que faz bem aquele vício de amar que eu cada vez tenho mais. Só não me peças para deixar esse também. Já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo de tchan tchan tchan contigo, tchan tchan tchan. Eu já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo de tchan tchan tchan contigo, tchan tchan tchan. Até de manhã, tchan tchan, é coxa de lã, tchan tchan. Isso nunca vou deixar, amor, até morrer. Até no divã, tchan tchan, não muda maçã, tchan tchan. Isso é que me dá saúde, amor, e faz crescer e dá prazer. E bom, viva, eu deixei de ser também. Fiz-te a vontade e ainda bem que fiz. Estou mais feliz e até mais força ganhei. Daquele vício de amar que eu cada vez tenho mais. Só não me peças para deixar isso também. Já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo de tchan, tchan, tchan contigo, tchan, tchan, tchan. Eu já não fumo, já não bebo, já não jogo, mas não deixo de tchan, tchan, tchan contigo, tchan, tchan, tchan. Até de manhã, tchan, tchan, na coxa de lã, tchan, tchan. Isso nunca vou deixar, amor, até morrer. Até no divã, tchan, tchan, no mundo a me acerta, tchan, tchan. Isso é que me dá saúde, amor, e faz crescer Brasil tropical, samba do Brasil. Levanta a mão pro ar, eu deixo o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar quando o mundo conquistar. Tô no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil. Sensacional. Entra no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando. dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar. A vida vai brilhar quando o monte conquistar. Oh, o samba do Brasil é tropical. Samba do Brasil, sensacional. São 11h35 aqui na Rádio Arconciel. E ficamos 5 com aquela música brasileira para nos dar aqueles calores que eles têm lá. Os segredos da Kizomba, que tem a malta da banda de África no coração. Desde Luanda, Benguela, joaninhas como ela cantam hoje esta canção. Kirikiki, Kizomba, que a moda pegou. Kirikiki, Kizomba, joaninha gostou. Kirikiki, Kirikiki, Kizomba. Kirikiki, Kirikiki, Kizomba. Bomba, bomba! Dama, dama, fome, com seu corpinho danone. Quando rebola na pista, sem parar, sem parar. Suas curvas de autoestrada, sua bunda empinada, são um regalo pra vista do mortal, do mortal. Seu perfil atrai a multidão, por isso até lhe fiz uma canção. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mexe o seu tudo bomba, como mais ninguém. Ela tem tudo bomba, quando baila que zomba, mulher tem tudo bomba, e só te fica bem. Tudo bomba, ela tem tudo bomba. Portugal é sexy. Dale, dale. Portugal é isso mesmo. Temos a Diana Chaco, que sexy é. Tem Soraya também, que sexy é. Catarina Furtado, que sexy é. E todas as Marias de quem me esqueci também são maravilhas pra cantar assim. Hey! Portugal é sexy.

tanto o teu beijo e do calor desse teu corpo. Ficar aqui sem ti me deixa por vida. Eu estou aqui para ti, estou só para te amar. Ao teu lado vou ficar, pois não sou feliz sem ti. Aqui na Rádio Arconcelos. Estamos mesmo a chegar na reta final. Na falta que é 10 minutos. Boa música com Luís Jorge, com o tema 40 de grau. Vem. São 40 graus de febre. São 40 graus de febre. Apaga este calor, vá lá por favor. Diz-me meu amor, tu me vais cuidar, não me vais enganar. Eu só quero melhorar, subir a tensão, dizer pois então que é teu meu coração. Vem. São 40 graus de febre. Graus de febre. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Vem. São 40 graus de febre. Vem. São 40 graus de febre. Vá lá por favor, diz-me meu amor, tu me vais cuidar, não me vais enganar. Eu só quero melhorar, subir a tensão, dizer pois então que é teu meu coração. Vem. São 40 graus de febre. Graus de febre. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Piripi, piripi, piripi, piripi. Hot, hot. Luiz Jorge, 40 graus de febre. Graus de febre. Vem. São 40 graus de febre. Vem. São 40 graus de febre. Vem. São 40 graus de febre. Vamos lá com Rebeca, porta-te bem, rapaz. E foi pedido de quem? De Maria do Céu, para toda a pessoal que a conhece, com grande amor e carinho, sem esquecer os animadores. Obrigado a ela, tudo bem? Grande bom dia para ela. Nós queremos curtir o rio. Arconciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Portugal em festa se acaba por hoje. Feliz, um grande coração. O coração se manifesta. Juntos foi bom divertir. Foi um enorme prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. O coração se manifesta. Juntos foi bom divertir. Está bem alegre a festa, mas nós temos de partir. Tiveram música. música para todos os gostos. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica. Mas Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira próxima, a partir das 9 horas até o meio-dia. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Se não, eu, o Vitor, dou-vos o encontro sábado a partir das 14 horas para uma emissão Portugal Mix até as 16 horas. A todos muito obrigada, ficaram até ao fim. Minha gente animada, vamos terminar assim. A todos muito obrigada, ficaram até ao fim. E daqui lá, sintoniza a nossa rádio. É nossa e é vossa. Está uma boa semana de trabalho. Bora, mas fica a diversão. Para os doentes, força, coragem. Seja feliz. E para quem estiver a descansar, que descansa tranquilamente, não é? Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Então, tchau, tchau, tchau, grande e coração. Tchau, então até sábado. Dá-nos cada vez mais garra, convosco é festa brutal. Viva a Borga e viva a Farra, apoio incondicional. Dá-nos cada vez mais garra, convosco a festa é brutal. Viva a Borga e viva a Farra. E balança com vontade, é a nossa despedida. Vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima. E balança com vontade, é a nossa despedida. Vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande chico coração. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, a posição por parte da Assembleia do Parlamento Iraquiano no domingo.